Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável debruça-se hoje sobre os procedimentos que envolve a doação de medula óssea. Em estúdio temos connosco Noémia Cabrita, diretora clínica do Laboratório Christi Lab. A entrevista é, como sempre, conduzida por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. No programa de hoje, o Seixal Saudável, com a ajuda da Christi Lab, pretende dar algumas respostas sobre o transplante de medula óssea. Quem pode ser da dor de medula óssea? Qualquer pessoa saudável, com idade compreendida entre os 18 e os 45 anos, com mais de 50 quilos e que não tenha recebido transfusão desde 1980. Tenha um nível de saudável, um tipo de vida saudável e que não tenha terminado doenças transmissíveis, como o HIV, hepatites, terminado doenças. Pronto, tem que ser uma pessoa saudável, em primeiro lugar. Como é que se processa a doação? Portanto, a doação é uma colheita normal de sangue periférico. Portanto, a pessoa vai, um técnico colhe, uma solução venosa, colhe mais ou menos 10 ml de sangue. No caso, portanto, isto fica tudo registado no centro de histocompatibilidade, é tudo sigiloso. No caso, a pessoa ser compatível com o dador, ser compatível com o receptor, o centro comunica com esse dador e faz exames complementares. E depois disso, se realmente o doente estiver disponível, então, portanto, a doação poderá ser feita por extração da medula a nível dos ossos pélvicos, mas isso necessita de uma anestesia, de um internamento, mais ou menos 24 horas. Mas não tem problema, porque é só os riscos inerentes a uma anestesia, não é? De estar hospitalizado. Ou então também pode ser por punção venosa, em que o doente toma portanto, uma injeção subcutânea de fatores de crescimento para aumentar o número de células progenitoras. E depois há um aparelho que faz a separação das células boas para o transplante e as outras vão novamente para o doente. E, portanto, aí depois farão a transplante. Isso já é a nível do centro, portanto, dos respectivos hospitais especializados para os transplantes, não é? No caso mais do IPO. Quem já deu a medula óssea pode voltar a dar? Pode dar, porque o tecido é regenerável e, portanto, pode voltar a dar. O dador incorre em algum risco para a sua saúde? Não há nada descrito que ocorra riscos em relação à doação. Que doentes podem beneficiar do transplante de medula óssea? Todas as pessoas que, portanto, que sofram de determinado tipo de leucemias, aplasias, no caso do miúdo do jogador, agora muito falado, do Carlos Martins, determinados casos de mielomas. Pronto, mais ou menos determinadas situações de patologias hematológicas, mas mais relacionado com as leucemias, determinado tipo de leucemias. A Christi Lab, em parceria com o Centro de Histocompatibilidade do Sul e com o apoio da Câmara Municipal de Seixal, está a preparar uma campanha nesta área. Quando e onde decorrerá a campanha? Irá decorrer já este domingo, dia 18 de dezembro, das 10 às 16, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, que fica situado na Rua Independente do Futebol Clube Torrense, próximo da Associação de Reformados da Torre da Marinha e Piscina Municipal e também Mercado Municipal. Portanto, vai ser feita por o corpo técnico da Christi Lab, que nós, como laboratório, o único laboratório no Conselho de Seixal, estamos muito habituados a ter este tipo de situações. Já temos tentado algumas situações destas patologias, que depois serão, portanto, falamos com o clínico e o clínico depois encaminha-os para os centros respectivos de diagnóstico, não é? Temos, portanto, é um laboratório de proximidade, em que o que nos interessa é realmente o bem-estar do utente. Temos, um diálogo muito bom entre os clínicos e, portanto, quando há qualquer situação que não é normal, nós falamos sempre com o clínico para realmente resolver a situação conforme o clínico achar, ou ser resolvido a nível do centro de saúde, ou então ser dirigido para o hospital respectivo. Portanto, também temos postos de recolha na Torre da Marinha, que é o laboratório no Seixal, na Amora e em Paipires. E estamos disponíveis para qualquer situação, que sempre que a pessoa quiser falar connosco, há sempre uma pessoa disponível no laboratório para dar informações, no caso de dúvidas, não é? Pronto, e como estamos disponíveis para domicílios, no caso as pessoas precisarem, ou urgências. Fica então o apelo para que participe na campanha de registro de dadores de medula óssea, que se realiza este domingo, dia 18 de dezembro, das 10 às 16 horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para festejar o Natal, a falar sobre amor. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.